A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, estamos diante de mais um lindo capítulo da palavra do Senhor no Evangelho de João. E como eu venho dizendo, mais do que os outros três evangelhos sinóticos, o Evangelho de João é repleto de axiomas ou de verdades fundamentais da nossa fé em Cristo, tá bem? E o capítulo 15 é marcado mais uma vez por essa característica. Diz assim a videira verdadeira e seus ramos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Não fostes vós quem me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai ou ao Pai, em meu nome ele o concederá a vós. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Jesus prediz perseguições. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, a Ele todo louvor como Criador do Universo, Libertador, Curador, o Deus que nos ama de tal maneira que foi capaz de se dar, enviar o Seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, esse capítulo é lindo, como eu mencionei, fala sobre a videira verdadeira. Nesse capítulo, Jesus apresenta-se como a videira verdadeira e o Pai como agricultor. Lembremos que o termo mais adequado é vinicultor. E quanto à videira, lembremos também que é um dos símbolos do povo de Israel. Sendo assim, os discípulos de Jesus são parte da videira verdadeira, como membros do corpo de Cristo e habitação do Espírito Santo. Jesus deixa claro que os ramos precisam frutificar. Caso isso não aconteça, a pessoa será cortada e lançado fora de sua santa presença. Outro sim, a pessoa que frutifica é purificada, é limpa, para que dê mais fruto. O Senhor disse que os discípulos estavam limpos pela palavra. Jesus disse para permanecermos nele e ele permanecerá em nós. Assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado à videira, os discípulos não podem ser frutíferos se não permanecermos em Deus. A bênção é ainda maior, porque se permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que desejarmos e o motivo da nossa oração nos será concedida. É bom esclarecer aqui que se alguém está na videira verdadeira que é Jesus, ele vai fazer a oração, a intercessão, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Filho, segundo a vontade do Espírito Santo. Porque muitos podem fazer uma associação precipitada e pensar, então eu posso pedir qualquer coisa e que Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer aquilo que é a vontade soberana dele, aquilo que é parte do propósito dele para a nossa vida. Não é uma festa da paçoca. Ou seja, nós vamos pedir segundo a vontade do Senhor, porque temos a mente de Cristo. E se pedimos segundo a sua vontade, porque permanecemos nele, então ele realiza essa bênção que é maior. O que glorifica o Pai é que produzamos fruto. em abundância, e assim seremos considerados verdadeiramente discípulos de Jesus. O que permanece nele e produz fruto, esse é o discípulo do Senhor. Aqui vale a pena mais um parêntese. Irmãos e irmãs, nós temos dois tipos de frutos. O primeiro fruto, e mais importante, eu vou voltar a falar sobre ele já em seguida, mas já quero destacar. O primeiro e mais importante é o fruto do Espírito. Paz, alegria, bondade, misericórdia, benignidade, longanimidade. E o segundo fruto, a segunda série de frutos, então, são os frutos missionários. Ir, evangelizar, curar em nome do Senhor, libertar vidas, expelir demônios. Pastor, e por que nós devemos fazer essa hierarquia, estabelecendo primeiro o fruto do Espírito e segundo o fruto missionário? Porque o próprio Senhor nos orientou, deixando bastante claro, irmão, irmã, preste bem atenção, que muitos vão chegar na presença dele no último dia, na hora final, e vão dizer: ah, eu curei em teu nome, eu evangelizei em teu nome, eu expeli demônios, eu curei enfermos, e vão apresentar todo o currículo do que fizeram. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso deixa claro que o primeiro e mais importante para Deus não é exatamente aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Vou repetir: em primeiro lugar, o que importa mais para Deus é aquilo que nós somos, como filhos dele, como filhas dele, aquilo que nós cremos, a maneira como nós nos portamos, o nosso testemunho de vida, a coerência entre aquilo que professamos, como profissão de fé, pública profissão de fé, e aquilo que estamos vivenciando. Essa coerência vem em primeiro lugar para Deus. Em segundo lugar, e não menos importante, não é que é menos importante, mas é que só faz sentido quando Deus olha para nós e verifica que não é só uma técnica que você aprendeu, até o uso da autoridade que você aprendeu a vivenciar, a pela fé tomar posse dessa autoridade e realizar. Alguém pode realizar muitas coisas, pode realizar muitos feitos, pode, como eu disse, curar, evangelizar, libertar as pessoas, pode fazer tudo isso, mas o seu coração pode estar distante de Deus. Isso pode não ser acompanhado, não necessariamente isso é acompanhado do amor a Deus e do amor às pessoas. Às vezes é por ganância, em alguns casos a gente vê na igreja ao longo desses 2000 anos. Às vezes é para aparecer, para ensoberbecer-se. Ou seja, há muitas possibilidades de discrepância entre aquilo que se professa e aquilo que se é, aquilo que nós somos de verdade. Por isso é importante estabelecer, e fechar o parêntese agora, dizendo: primeiro, sermos a imagem e semelhança do Senhor, filhos que agradam a Ele porque parecem com Ele, porque têm a motivação dEle, porque têm a mente dEle, porque têm o caráter dEle, porque o glorificam não para fora, mas o glorificam no Espírito e na verdade. E em segundo lugar, muito importante também, mas é segundo lugar, aquilo que realizamos como um trabalho missionário, tá bem? Acho que um trabalho missionário sintetiza bem. Mas não basta um trabalho missionário se ele não vier acompanhado de um coração agradável a Deus. O que glorifica o Pai é que nós produzamos fruto em abundância e assim seremos considerados verdadeiramente discípulos de Jesus. Em grego, um dos sentidos desse conceito é logos. Aquele logos de João 1, logo no prólogo, na abertura do livro. Um dos conceitos é logos. E logos pode ser traduzido também, não só como razão absoluta, como palavra absoluta, como palavra criadora, mas logos pode ser compreendido como o ensino completo de Cristo, enquanto remata, tá bem? Remata são os seus pronunciamentos individuais que compõem o todo. O verdadeiro discípulo tem as suas orações atendidas e o Pai é glorificado, em primeiro lugar, pelo Logos, porque nós temos o ensino completo de Cristo crescendo em nós. E em segundo lugar, pela remata, ou seja, porque estamos fazendo, estamos realizando aquilo que ele nos mandou realizar, segundo os seus pronunciamentos. Acho que agora fica ainda mais claro. O verdadeiro discípulo, nesse caso, que tem o coração em Cristo, tem suas orações atendidas e o Pai é glorificado. Frutificar, irmão, irmã, significa, em primeiro lugar, viver a imagem e semelhança de Jesus. Mas guarde isso. Guarde isso para você não cair na cilada do fazer, do realizar, do atuar, sem que necessariamente você seja, sem que necessariamente você esteja caminhando para o ensino completo de Cristo. Guarde isso. Frutificar significa, em primeiro lugar, viver a imagem e semelhança de Jesus, e posteriormente fazer o que ele ordenou. Finalmente, cumprir a grande comissão, que foi a ordenança que Jesus deixou aos discípulos quando estava para subir ao céu, para vivenciar a ascensão. Depois da morte veio a ressurreição, e depois da ressurreição a ascensão. Então, essa é a ordem que ele nos deixou. E vejam, cumprir a grande comissão, fazer discípulos, eu acredito muito que essa é a palavra, essa é a grande ordem do Senhor para a igreja, mas ela tem que vir depois do nosso coração está buscando ser a imagem e semelhança, e posteriormente ao fazer aquilo que ele ordenou, obedecer aquilo que ele ordenou. E finalmente, como parte dessa ordenança, ou dessas ordenanças, cumprir a grande comissão. Aleluia. O versículo 12 sintetiza a mensagem de Jesus. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja bem, olha qual é o clímax do capítulo, qual é o ponto central do capítulo. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor deu a própria vida por causa dos seus amigos. Por nossa causa, irmão, irmã, e nós, seus amigos, devemos praticar o que ele nos manda. Devemos ser o que ele deseja e praticar o que ele nos manda. Nós não somos tratados como servos, embora no texto esteja douloi, de doulos, que você já ouviu bastante, provavelmente na igreja. Nós não somos tratados como escravos, como servos, e sim como amigos. Não foram no passado e nem são atualmente os discípulos que escolheram o Mestre. Não, não somos nós que escolhemos a ele. Nós respondemos à escolha que ele fez. Só para você não cair numa heresia moderna de que Deus faz tudo e nós somos marionetes, né? Essa heresia moderna, respeitosamente a todos os irmãos, mas eles precisam corrigir, né, a dupla predestinação. Não, isso não tem a ver com a totalidade do ensinamento bíblico. Então, não fomos nós no passado e não somos nós atualmente que escolhemos o Mestre. Antes, pelo contrário, ele nos escolheu e designou para que sejamos frutíferos e o nosso fruto permaneça. Mas veja bem, o Mestre escolheu, mas você tem o livre arbítrio para acolher essa escolha. Ele morreu por todos, mas todos têm a possibilidade de aceitar essa morte, essa ressurreição, essa ascensão, ou podem rejeitar. Tá bem? Porque se todos fossem obrigados a fazer aquilo que já está estabelecido, então isso tornaria Deus o mais maquiavélico de todos os seres, né? Alguns que já nasceram predestinados para a salvação, outros predestinados para a perdição. Isso é um equívoco grandioso. Eu ainda não conheço, mesmo com a teologia da prosperidade, que tem como objetivo arrancar dinheiro do povo, da igreja, mas eu não conheço, nos últimos 500 anos, nenhuma doutrina que possa ter gerado tamanho estrago na compreensão das pessoas acerca do amor de Deus. Muito bem, vamos avançar. Não, nem no passado, nem atualmente, os discípulos escolheram o Mestre como iniciativa, mas responderam ao chamado depois dele nos ter escolhido. Ele nos escolheu e designou para que sejamos frutíferos e o nosso fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que nós estivermos pedindo ao Pai, em nome de Jesus, ele nos concederá. O que que ele concederá? Ele considerará aquilo que nós estivermos solicitando segundo o propósito dele, a vontade dele, a palavra dele, segundo o Logos, que é o ensino completo de Cristo, segundo a Remata, que são os seus pronunciamentos. Então, como eu já disse, não é um pedido qualquer, por uma causa egocêntrica ou egoísta mesmo. Não, ele vai atender o nosso pedido se nós amarmos a ele e amarmos as pessoas. Se nós amamos ao Senhor e amamos as pessoas, o que nós vamos pedir, irmãos? Nós vamos pedir pelo bem delas e não vamos pedir pelo mal delas. Muito bem. O versículo 17 enfatiza outra vez, para ficar bem claro para os discípulos de Jesus em todos os tempos, ou seja, esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. De novo, o axioma, né? Uma reta doutrina inquestionável, inabalável, né? Que não pode ser inegociável, que não pode ser alterada de modo algum. Esse é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Quanto a ser designado para dar fruto, é importante notar que o verbo no grego é titenai, que significa designar. Exprime o estabelecimento de alguém em um cargo, assegurando-lhe todos os meios de o exercer eficazmente, como nos mostra a King James atualizada. Nesse caso, se o maior fruto é o amor, o Senhor nos agracia com esse fruto, irmão, irmã, com esse fruto do Espírito. Essa é a essência de Deus, porque Deus é amor. Com essa graça do Senhor, teremos a unção do Espírito Santo para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Obedeceremos os mandamentos e espalharemos esse amor por todo o mundo. Aí chegamos na grande comissão. Finalmente, queridos, o Senhor explicou para os discípulos que, assim como o mundo o odiou, perseguiu e tratou mal a Jesus, também fará isso com os seus discípulos. Isso é muito importante também você ter claro. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais o mundo vai odiar. Você já deve, vai odiá-lo ou odiá-la. Você já deve ter passado por situações onde, de modo gratuito, alguém do seu relacionamento, pode ser até da família. Jesus passou por isso na sua família, mas às vezes no colégio, na faculdade, pode ser no seu local de trabalho, você percebe que a pessoa, sem que você tenha feito nada, ela trata mal a você. E se ela puder, ela vai prejudicar você. Porque assim como o mundo odiou a Jesus, o mundo odeia os seguidores de Jesus. O que é o mundo, você pergunta, tratado aqui? O mundo tratado aqui é o sistema de valores políticos, econômicos, sociais, ideológicos que se opõem aos valores do reino dos céus. Recentemente, não faz muitos meses, nós passamos por um grande embate, por uma grande batalha espiritual. E ainda estamos enfrentando e ainda enfrentaremos. Porque valores que são absolutamente contrários à palavra de Deus, do ponto de vista político, que era o caso das eleições, mas com repercussão na economia, com repercussão no campo social, com repercussão no espalhar de uma ideologia contrária à vontade de Deus, fez com que, né, muitos fossem odiados e ainda faz com que muitos sejam odiados. Mas eu tenho uma notícia para você. No dia do juízo final, eles serão condenados. Pastor, mas só no juízo final? Até lá vai ser duro? Irmão, irmã, eu não posso mentir para você. E a Bíblia mostra que nós vamos passar por essa guerra, por essa luta. E, de fato, o mal só se encerrará no dia do juízo final, onde eles serão condenados porque são indesculpáveis, diz a Bíblia. São culpados pelos seus pecados. O mundo odiou o Pai e o Filho e também odeia o Espírito Santo e odeia os discípulos de Jesus. Odeia a igreja. Se eles puderem, E muitos defendem essa tese de que haverá um tempo para tal, eles tentarão anular nossa possibilidade de culto, de fé no Pai, de fé no Filho, de fé no Espírito Santo. Eles procurarão de todas as maneiras esvaziar os valores de Jesus no meio da igreja. Eles procurarão de todas as maneiras se contrapor àquilo que Jesus estabeleceu. O mundo reagirá contra Cristo. Ele reagirá contra os seus discípulos. Ele reagirá contra a sua igreja. Com ódio, com desconfiança, com alienação. Aí você pode me perguntar, pastor, mas a igreja também não comete erros? Comete. Comete erros, sim. Há 2.000 anos que nós vemos já os apóstolos no Concílio de Jerusalém passando por controvérsias e problemas, às vezes internos da igreja. Há muitas contradições, eu não tenho tempo para falar agora de 2.000 anos, né? Até gostaria para falar sobre a história da igreja, mas são muitas contradições na nossa própria casa. Agora, eu estou me referindo, e o texto está se referindo, a uma outra luta, que não são as nossas contradições, mas é uma luta do mal, das trevas, do mal, do maligno e dos maus, como tem uma pessoa muito querida que se refere a isso, vai tentar se levantar. Eles vão tentar se levantar de todas as maneiras para enfraquecer a fé cristã. O capítulo encerra-se com a fala sobre o Espírito Santo. Quando, porém, vier o advogado, trabalhei isso no capítulo anterior, ontem, advogatos, quando vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Essa é uma coisa boa para nós trabalharmos, particularmente no meio pentecostal, que é tão frágil teologicamente. As igrejas históricas são frágeis em termos de missiologia, de vida cristã, de oração, de testemunho, muito frágil, né? Acabam sendo mundanos. E no mundo pentecostal, com a fragilidade teológica, muitos espalham notícias de que o Espírito Santo está fazendo determinada obra, mas quando você vai ver essa ação que está sendo atribuída ao Espírito Santo, nada tem a ver com a obra de Jesus, nada tem a ver com a palavra de Jesus, nada tem a ver com a palavra do Pai. Então nós precisamos também estar atentos para não cair nas ciladas da nossa própria incongruência, da nossa própria discrepância. O Espírito da Verdade tem que testemunhar, vai testemunhar aquilo que Jesus ministrou, o centro da nossa espiritualidade, somos cristãos, o centro da nossa vida é Jesus Cristo. O centro do nosso estudo é Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade é Jesus, que provém do Pai. Ele testemunhará a respeito de Jesus. E vós também, irmãos e irmãs, dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio, Jesus falando para os discípulos, né? E nós estamos com ele. Os que seguem a Jesus e optaram por seguir a Jesus. Então, depois da exortação afetuosa contida nessa palavra, Jesus passa a dizer aos discípulos uma palavra de advertência e também de encorajamento. Advertência e encorajamento. Apesar dos belos frutos do caráter cristão, os discípulos seriam odiados pelo mundo, posto que eles oferecem um testemunho sobre a vida eterna, em nome de Cristo. Então, a advertência é para isso. E ao mesmo tempo o encorajamento de que ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. E eu já defini para você mundo, sistema de valores que contraria os valores do reino. O mundo procuraria matá-los, Jesus alertou. Não obstante, mesmo perseguidos e rodeados de perigos, seriam sustentados pelo Espírito Santo, o qual triunfaria ou triunfará e triunfa e triunfará sobre o espírito do mundo. O mundo e o maligno não poderá vencer, e os maus não poderão vencer. Ele vai triunfar, ele já está triunfando e vai triunfar sobre o espírito do mundo e vai conceder aos discípulos a mais completa revelação da verdade, ou seja, vai nos revelar tudo sobre Jesus. Bem, louvado seja Deus. Tal é, em substância, o conteúdo desse parágrafo, que suas ideias giram em torno das grandes verdades desse Evangelho. Eu repito, o Evangelho de João é teologia pura. Assim é que os cristãos deem testemunho da pessoa de Cristo, pela consciência que ele próprio tinha e manifesta agora, através do Espírito Santo, na mente de cada um de nós que, de fato, o aceitamos. E ele vai manifestar também, de igual forma, o caráter do Pai, quem é o Pai, e vai manifestar o que realiza o Divino Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. De novo, estamos diante da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele sugere aqui o desenvolvimento da fé e contém uma solene repreensão à incredulidade. Mas fala-se mais especificamente da vida dos crentes como testemunhas do Senhor. Nesse caso, é um puxão de orelha para nós. Acabavam os discípulos de ser exortados a permanecer em Cristo. É um puxão de orelha para nós. Nós temos que permanecer em Cristo. Assim como os discípulos que estavam na época de Jesus, a fim de poderem produzir fruto, nós também temos que permanecer nele para produzir fruto, fruto do Espírito e fruto de ação missionária. Agora, eles são encorajados, eles foram encorajados pela certeza de que, a despeito da hostilidade do mundo, a despeito dessa luta e dessa batalha espiritual abundante, o fruto vai ser produzido, o fruto é produzido mediante o testemunho que os discípulos dão do Mestre no poder do Espírito Santo habitando neles. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, para concluir esse tratado, mas é um tratado teológico, o que que toca em questões da Trindade, do verdadeiro sentido da missão, do verdadeiro sentido do fruto. É um tratado mesmo, só esse capítulo, uma exegese desse capítulo dá um livro. Mas só para nossa devocional hoje, para nos alimentar, eu concluo com a seguinte aplicação pastoral. Em primeiro lugar, Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor, glória a Deus. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Em segundo lugar, os discípulos de Jesus são ramos da videira. Então, se os ramos permanecerem na videira, eles vão dar fruto. Já segundo aquilo que estabelecemos e o próprio texto estabelece. Em terceiro lugar, os ramos precisam frutificar. Precisam, para frutificar, de purificação, de limpeza, para frutificar cada vez mais o caráter de Jesus. Os ramos precisam frutificar o caráter de Jesus. E a posteriori, depois de frutificar o caráter, como parte do caráter, eu diria, poderia ser uma letra B aqui, como parte desse caráter, a missiologia, né? Assim como Jesus amou e deu a sua vida, nós vamos amar e vamos realizar a missão de dar a nossa vida também. Em quarto lugar, os discípulos que não frutificam serão cortados e lançados fora da presença do Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte, irmãs. Discípulo que não frutifica é cortado e lançado fora da presença do Senhor. E agora a coisa fica um pouco mais densa. Porque se nós temos tanto que frutificar no caráter, para que pareçamos com Jesus, no fruto do Espírito. E se nós temos que frutificar no fruto da missão, na realização missionária, então são dois aspectos. E você não pode cochilar, porque quem não frutificar será cortado e lançado fora da presença do Senhor. Irmão, irmã, não é difícil. Não é difícil você tomar uma decisão ainda hoje e participar diariamente em oração, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Se tiver um horário de almoço, ou no início do dia, ou no final do dia, se alimentar da palavra para que você se pareça mas com Jesus. Isso não é difícil. Milhões de pessoas fazem isso. E também não é difícil que, como extensão dessa semelhança com Jesus, você participe da missão, orando. Escolha alvos de missão, eu repito, escolha alvos de missão real e interceda. Pessoas, ore por pessoas, ore por familiares, ore por agências missionárias que você aprecia, por trabalhos missionários. Não é difícil. Então, entregue-se a isso. Ore, participe divulgando esses trabalhos que você escolheu. Você pode ser um divulgador. E você pode ser um ofertante também para o sustento desses obreiros dentro do país, fora do país. Milhares, né? Há milhares de trabalhos missionários onde você pode se comprometer dessa maneira, orando, divulgando e ofertando. Tá bem? Em quinto lugar, o maior fruto, isso tem que ficar hoje como o ponto fundamental do capítulo. O maior fruto é o amor a Deus. E o maior fruto é o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque Deus é amor. Pastor, eu quero saber qual é o maior fruto. O maior fruto é o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus resumiu nisso toda a lei e todos os profetas. O maior fruto é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós amamos, nós vamos dar a vida por essas pessoas. Eu volto a dizer, familiares, conhecidos, pessoas com as quais você estuda, pessoas que você trabalha, com as quais você trabalha, e além de projetos missionários. Mas para tanto é preciso amar. Se não amar, não vai interceder, não vai divulgar, não vai testemunhar, não vai frutificar. E aí já vimos que quem não frutifica será cortado e lançado fora da presença do Senhor. Então o maior fruto é o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Em sexto lugar, o mundo odiou a Jesus. Esse ódio vem do maligno. Ele odeia os discípulos de Jesus. O mundo odiou a Jesus e odeia os discípulos. Saiba que esse ódio que aconteceu com relação à vida de Jesus se transfere para a vida dos discípulos. Jesus disse isso. Se eles odiaram a ele, o que não vão fazer com os servos dele, então? Vão odiar. Pastor, e como é que eu aguento essa luta? Só através do fortalecimento, da busca do Espírito Santo, da presença de Deus, porque o mundo vai te odiar. E vai te odiar como discípulo. Se puder te prejudicar, vai prejudicar. Se puder te tirar da empresa, vai tirar. Se puder te demitir, vai demitir. Se puder te prejudicar de diversas formas, vai prejudicar. Mas lembre, o mundo odiou Jesus e Jesus prevaleceu. O mundo odeia os discípulos e nós vamos prevalecer. Já prevalecemos porque somos mais que vencedores. Em sétimo lugar, a despeito da hostilidade do mundo, Jesus venceu o mundo e nós venceremos também. Se permanecermos nele. E aqui concluo. A despeito da hostilidade do mundo, Jesus venceu o mundo e nós venceremos também se permanecermos nele. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. E agora nós vamos ver João no capítulo 16. Nós estamos já indo para o final, né, do Evangelho de João. Passamos o segundo terço, né? Agora vamos para as palavras finais do Evangelho, que ainda tem muita coisa linda para a gente ver. Vamos ver João 16. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente e te inunde do amor a Deus e te inunde do amor ao próximo e as outras coisas. Virão por consequência desse amor a Deus e desse amor ao próximo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, a consolação, o poder do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E se espalhe por todo o teu corpo, em toda a parte da terra, em todos os lugares da terra. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.